para lhe dar informações? Quem está lhe pedindo? Cintes, o Hotel Imatango, Salvador em Rimar, 500 pés, decolagem e coordenação com a torre do pátio 3, direto com a proa da Rimar. O... vai ficando a frequência da torre até Rimar e a frequência da torre é 18,6, Hotel Imatango. Tá pronto para a decolagem, Hotel Imatango? Gente, chame na frequência da torre agora 18,6, o ajuste no 020, até Lima Tango. Até Lima Tango, direto pra Enguimar, eu tô ciente, entrar pro buraco não curta sinal, manter a posição guardando assim que ele pousar, eu autorizo direto pra Enguimar. Atualiza 223L, está visual no setor? Afirmativo. 7.700. 1.700. Solo 53, direita, no 21, no 9. 3, 5, 6, 6. Tá fora do solo da senador, tá animatando. Sim, chama no solo controlado em Rimar. Tô controlado, vai botar lá. Solo, bom dia, tá com minha meia ali, tô? Boa tarde, Alfa Juliette até o portão 01. Alfa Juliette até o 01. 566. Está autorizado o nível de voo 080, aciona a identificação, chega da mão. 600 completa final, torre 1-8-612. 8-6-6-600. Passarelo 2230 completa aproximação, torre 1-8-612. 8-6-12, obrigado, até já. Gol 1-9-2-4, redução 1-9-0-9, desce 2000 pés, está autorizado a final ILS. 6290, desce 2000, está autorizado ILS, acusará gol 9-2-4. Boa tarde, passaredo 2230, fui ELS. Passaredo 2230, boa tarde, pouso autorizado no 0, vento no 50 graus, o nome é nosso, fica atento a turbulência moderada, curta sinal. Gente, passaredo. Gente, fala 5-6, frequência livre. Boa tarde. Salvador, boa tarde, 600 da Gol estabilizado. 600, continua aproximação, com Maripita Livre, número 2. 600. Zero, sala 58, direito no 219. 219, obrigado, atenção. 4089, Vitória, nível 360, pronto, cópia. Autorizado Vitória, nível 360, via Upper Whisky 50. Decolagem da 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da Euleda, após Leda, Eudes. O controle 120, décima 8, aciona 5153. Aguarda para o cotejamento, azul 4089. Passaredo 2230, via Alfa, reporta para ingresso na Juliette. Alfa, reporta na Juliette, passaredo. Azul 4089, coteja. Zero, décima 8, portão 03, chama pronto, azul 4089. Trip, correção, passaredo 2230, Juliette remota 14. Juliette remota 14, obrigado. Nove 24 completa, final, torre 1-8, meia dúzia. Completa, 2 meia gol, 924. 1697, prossegue 2.000 pés, tá livre, aliás. 2.000 pés, livre, aliás, no 697. Trip 5240, desce 3.000 pés, que é negão 2020. 600, saludo no 601, na direita, no 21, décimo norte. 219, 60. Solo, passou, boa tarde, 600, Vitor. 600, boa tarde, táxi Alfa e Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, 600. Autorizado no zero, vento no 40 graus, 159, fica atento à turbulência moderada na curta final. Jete, leve pouso, gol 924. Uno 328, acione identificação, se tiver condições, voe Duna, desça para 4 mil pés, que é legal no 019. Voando direto Duna para 4.019, 328. Chama pronto para o táxi. Beleza, vai chamar no táxi, na 321. Gol no 697 completa final, torre no 8612, 86. Equipe 5240, desça para 2007, que é legal no 020, está autorizada a final ILS. 2000, 1020, 240, final ILS. 1328, que é agora, 1020. 020 para o 30 final. Sinal informarei que está livre, fica atento à esfera de turbulência moderada na curta final. Tá, gente, menos 7. Com 924, só 04, direito, 929. 319, obrigado. 924. Correto, 5165, portão 62, chama pronto, gol no 806. Mara pronto, gol no 806. Saulo, boa noite, boa tarde, gol no 924, livro na 6. Gol no 924, boa tarde, táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, gol no 924. 3144, boa tarde, acione identificação, autorizada a chegada na área, desça o nível de voo 050. 050, pessoa da Mari, tá? 3144. sala 07, direito no 21, no décimo 9. Direito 219, obrigado. Para o táxi web 6760 a bordo, com 3 horas de fuga ao na retira. Está livre aviso 328. 21 na direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal meia, o ajuste no 020, bom voo. Direita Índia, ponto de espera 286, livrou na foto do no 697. No 697, boa tarde, táxi Alfa e Juliette, portão 05. Alfa e Juliette para o 05 no 697. Matrícula? Uno 754, portão 8. Uno 754, Campina Grande, nível 390, só um minuto pra cópia. Agora 58 minutos do Oeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame Ilhéus 120, décima 1. Passarido 2230, conquista 180, já aprovado, número 2, pra cópia aguardando. Comandona 5240 no trip. Tip 5240 com flex, aproximação, torre 1-8-6-12. 1-8-6-12, boa tarde. Direto Campina Grande, decolagem pistão no zero, primeira curva vai à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca com transição Zipar. Frequência do controle 120 decimal 8, aciona 5166. Campina Grande autorizado, nível 390, perdoa 0, até Neuma, vai direto Campina Grande. Cobra décima coletiva, vai dar pouca transição de paz. Precisa 208, transforma 5166, voa no 74. Cotejamento correto, portão 08, chama pronto para o inspecionamento, voa no 754. Chama. Passaredo 2230, cópia. Copia. Autorizado Vitória da Conquista, nível 180. Decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor. Após Arbor, direto Conquista, o controle 120 decimal 8. Aciona 5405, o Passaredo 2230. Autorizado então 180, Conquista, decolagem 10, direita, posse. Saída é Arbor. Após Arbor, Conquista 5405, passaredo 1208. Cotejamento correto na remota, chama pronto, pushback funamento 2230. 30 vai chamar a autorização. Da chegada Mari, texto ao nível de voo 060. Chegada Mari, descendo para 060, passar o a mais de voo. Jamaica Golf, se tiver condições, vou ir direto à posição Duna. Direto Duna, Papai Romeo e Jamaica Golf. Fez 144, desce para 2010, em legal no 020. 2000 com 020, tá 3144. Lado externo, trem checado, campo à vista, 5240. 5240, tem pouso autorizado, não no 0, 140 graus, 159, ajuste no 019, atenta cheiro e turbulência. Está autorizado o pouso 5240. Autorizado o pushback sinalamento, chama pronto para o táxi. E Maquiluzu dá presente voo em posição toque. Zulu reautorizado nível 050. 2230 na escuta. 2230 na escuta. Ok, inicialmente o plano Salvador Conquista apareceu com a rota da AEL e após direto Coral. Só que a gente tem um acordo aqui com o Centro Recife que para voar para Conquista, o senhor precisa fazer o perfil da Arbor e após Arbor direto Conquista. Teria condições de o senhor entrar lá em contato com a companhia solucionando a CHG? Bom, a gente vai tentar aqui falar com. O seu sócio da CHG, eu entro em contato com o Centro Recife para agilizar. Pois é. 18h30, até já. 3144, está livre, LS. Autorizado, LS, 3144. Oi, Salvador, muito boa tarde, voo no 322, estou em final da 10, baixar a trava. Passa em descer. Bom, 322, continua a observar. Fica atento a ser moderada, curta final na ciente, obrigado. Remota 04. Remota 04, 43. Bom, 322. O vento, por gentileza. 140 graus, 159. Obrigado. Uma reduzida pra farra média mais novo pra passar um pouco aqui, depois eu acelero, ok? Sim. Meia 721, não suba restrito, a nível de voo 310, voa direto, posição Abucu. 310 restrito, direto Abucu, é de... 721, obrigado. Quilo, pátio 3, remota 04. Quilo, pátio 3, 04. Então, 3144, reduza para aproximação, torre 1862. 86. Webjet 6721, meu chame Recife, 12685. 2685, Webjet 6721, obrigado, um bom serviço. Valeu. Eu sou o Rodeu, 22230. Cente, só vou chegar com o centro e o senhor reporta pronto, pushback. Cente, vai, bom, boa tarde, tá 3144, LF da 1-0. Tá 3144, boa tarde, informarei pista livre, tá tendo 6-3 turbulência moderada na curta final da 1-0. Cente, tá 3144. Cente, já aprovado, só um minuto pra cópia.